estacionamento 321, boa tarde, com a papá. 6321. Salvador, Brasília, 320, copia? Copio. Salvador, o Xanemia 321, autoridade Salvador, Brasília, via Pesolo 17, nível 320, realiza o perfil da Cedar, borca após Elefa, decola da 10, curvando à direita, aciona o código 5006 e controle de saída em 1208. 320 autorizado Brasília, problema para o volume 7, vai decolar na Arbor, transição Elefa, decola da 10, curva direita, 1208, o controle 5006, transponder 6321. Protegimento correto, chame pronto no portão 62. Vai chamar o 62. Então, we're going to approach, go 1396, established, ILS, runway 10. Roger. Sabatango Mike Fox Sierra foi autorizado em nível 050. Informe tensões. Positivo, modifica da presente, Mike Fox Sierra. Mike Fox Sierra, regra de voo modificada 1841, no desse mantém a 3500 pés. 3500 pés. Paulo, o Chararo 6326, entrando. Confirmando para o solo. O Chararo 6326. 6326, Alfa, reportando São Juliette. Alfa, reportando São Juliette, 6326. O 3217 está mantendo antes da 1-3, aguardando a baliza 3. Esperando a chama o solo, Salvador. Para informar que nós estamos mantendo o centro do pátio, guardando o balizador na 13, o 3217. Ciente. Mike Fox Sierra, autorizado rotatório. Desce para 2500 pés. 2500 pés na prova da rotatória. Fox Trot Sierra. Complete LS final, contact now Salvador Tower 118.6. Salvador Tower 118.6, go 1396. Da Oceania, vai manter a posição antes da Juliette. Gente, vai manter a Juliette 6320. Confirmando, ingresso a Juliette para o 01 no 6326. Confirmando, ingresso a Juliette para o pole position, 01 do pátio 1. Gente, vai ingressar a Juliette para a posição pole position 6386. Salvador Brown, Neptune, WebJet 5729. WebJet 5729, taxi via Alpha Juliet to gate number 2. Alpha Juliet, gate number 2. 5729. Autorizado rotatória, Alfa Vitor Juliette. Rotatória, Juliette. Lima Eco, prossiga. 27 para o push e acionamento. 5627, autorizado o acionamento, push back, coordenação equipe de solo infra-aero, chama para o táxi. Na posição 3 do pátio 3. Chamará para o táxi. Lima Eco, acione código aguarde. Lima Eco, acione código 0222 para seguir condições visuais. Ingresse pelo corredor, pelos corredores visuais e parte para descida. Oscar Lima Eco, autorizado direto para IP, desce para 1 no 1500 pés. Ajuste Salvador 1008. Alfa Vitor Juliette, está visual com o campo? Sim, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, chamador de Salvador 1186. 1186, Alfa Vitor Juliette. Call cadence 10 4000 feet, 28108, on for arrival. 4000 feet, 28108, on for arrival, report 0 1. aguarde um minuto com a pedida no lugar. Yankee 1 minuto 1002 para Costa. 35627, táxi autorizado até ponto espera da pistão 90 via Índia e Alfa, no ponto espera torre 1 na noite, 1612, o ajuste na 0 no 8. Índia e Alfa, chamada 2612, 35627. Go 1396, hold short, taxiway Juliet. Hold short, taxiway Juliet. Roger, hold short, taxiway Juliet. That's the traffic inside, go 1396. Enter via Juliet to position number 1-2 of apron number 1. Watch out for air marshal. Juliet to apron 1-2, go 1-3-9-6. Passaredo 2231, informação papá. Passaredo 2231, aciona a identificação 10050, com a mão para chegar na mão. Identificou, descendo para o 50 na mão. Aeronave chamou o solo Salvador. Salinha aqui, minuto número 2 para cópia. November Alpha, pronto, cópia. Índia November Alpha, autorizado voo local Salvador, Salvador. Corredor forte, decolada 1-7, curvando à esquerda. Ingressando no corredor forte, em 1000 pés. Aciona o transponder padrão, controle 1208. Eu não entendi, poderia repetir para o Juliette Charles Zulu? Juliette Charles Zulu, informe intenções do voo. Qual o local de trem de experiência da aeronave Juliette Charles Zulu? Gente, Papatango Juliette Charles Zulu irá manter apenas o corredor Axé. O corredor Axé retorna a Paripe e regressa para Salvador. Gente. Controle, gol no 075, sente da Papá. Gol no 075, aciona a identificação, desce para o nível de voo 060. Chegada Mari, reduza para 250 nós, é o número 3 na aproximação. 060 reduzindo, nós 075. Sim, em coordenação com o controle Salvador, decola da pistão no 7, curvando à direita, o número 10, aciona o transponder 5027, controle 1208. Confirmando o Papa Romeo Mike Chalim, quantas milhas se afasta de Salvador? O Papa Romeo Mike Charlie Yankee, cotejamento correto, para acionamento táxi torre 1-1-8, décimo 62, confirmando apenas o PAT e o PLD. Confirmando 03 a bordo. Romeo Mike Charlie que aguarde para chamar a torre. Mantenha a minha frequência, Mike Charlie. 5627, solicite se possível Conde ou Aracaju da presente. Mantenha o perfil da saída, 5627. Mantendo o perfil, 3. Salvador, Fortaleza 3155. 3155, aguarde o número 2 para cópia. Bora. Meu Mike Charlie Yankee, para acionamento e táxi, torre 198, decimal 62. É, patrulha Salvador, Papatão Gilberto, Charles Lula, Papatão Sarada Barra. Gente, Gilete, Charles Lula, mantém os corredores, reporta Paripe. Reporta Paripe, Gilberto, Charles Lula. Gazeta 1, descendant 2, flight level 050. Então, flight level 050, pode ir ao 5-1. Via Pesolo no meia, restante conforme rota do polo. O nível autorizado é o 360, realiza o perfil da saída da Euleda, após Leda Bridge. Decola da 1-0, curvando à direita, o código 5037, controlando a 208. Sente autorizado com fins no 360. Depois do Lula no meio, após, conforme rota do plano de voo, na saída da El, Leda após bridge, 5037 no transponder, controle saída 12080. Alinhamento correto, chame pronto no portão 03. Gente azul. Portão 3155, pronto, cobre. 3155, autorizado Salvador Guarulhos, via Pesolo 44, nível autorizado é o 340. Realiza o perfil da saída da El Leda, após Leda voa Eudes. Eco Uniforme Delta Eco Serra. Decola da pista 1-0, curvando à direita. O código 5012 e o controle 1208. Ok, 340 autorizado, Pesolo 44, da El Leda Eudes. Decola da 10, voa à direita. 0-1-2 é o transponder, 1-2-0-8, portão 8 saída, tá 3, 1-5-5. Fechamento correto, chame pronto no portão 08. Porta da pronto, tá 3, 1-5-5. É pós, Chola, Zero do ano, pronto, mais level 5, 0. Roger, descendente mantém, flat level 050. Descendente mantém, flat level 050, pode ver o 0 do ano. Para puxa acionamento 4118. Livre acionamento, pushback em coordenação com a equipe de sol, chame para o táxi. Livre puxa acionamento, azul 4118. 2-1-7-2-5-8-1-0-1-8 Salvador, Xanair 6-3-1-4, temos informação Papá 3-4-0, Petrolina. 4, aguarde 1 minuto, cópia. 3-1-4. Papatango, Juliette, Charles Zulu, reporta da Parepa, hein? Juliette, Charles Zulu, reporta rotatória. Reporta da rotatória, Juliette, Charles Zulu. NM 314, ponto 4. Pronto, copy, NM 314. 08. 3000 na 08, grato. Gol no 075, reduza para 2009. 200 na 075. Doutor, decola da pista 10 com curva esquerda, acionando o código 5051 e controlando 208. No 4 após decolagem, curva esquerda, cortejo. Após decolagem, curva esquerda, cortejo. Cortejamento correto, chame o ponto, confirmando o portão. Portão 5. Correto, chame pronto no portão 5, 6314. 6314. Paulo Salvador, boa tarde. É o TAM 3145, nível 380 para o Galeão, Cinta Papá. Oi, boa tarde, Papá Romeu, Mike Charlie. Papá Romeu, Mike Charlie Yankee. Prossiga em condições visuais, número mil pés, escolha do Axé. 500 mil pés, Axé. Passaredo 2231 no voo, Duna. Duna, Passaredo. Passaredo 2231 tem condições de manter 250 nós até Duna? Afirmativo. Mantenha. Agora após SMAP, após DCT, posição Lúvito, após DCT Barbacena, restante conforme rota, o nível autorizado é 380, realiza o perfil da saída da Leda, após Leda voa bridge, decolada 10, curvando à direita, acionando o código 5045 e controlando 208. Oh, é possível retornar a corredora 7? Fico delta guarde. 0, via up do Luno 0. É SMAP Lúvito e depois SMAP. Está aí na Dael, boa Leda após bridge, aciona 5045, chama no 208. Está 3145. 3145, poderia repetir o cotejamento? A aeronave sobremodulou com a sua transmissão e não foi possível ouvir o cotejamento. Ok, é o 380 autorizado via Upper Zulu 10. Decola na Dael, na saída da Dael, depois Leda bridge. Boa Lúbito e SMAP. Após o transponder 5045, aciona 1208. Desculpa, transponder 5045, chama o controle 1208. Tá 3145. Cotejamento correto, chame o ponto no portão 04. 3145. Chama amarelo. Paulo, azul 4118 para o táxi. Tem 110 a bordo, autonomia 0310, alternando para Leão. Autorizado o táxi até o ponto superado da pista no 0, via em diálogo no ponto superado em 1.8.62, hoje no 0.5. Sente livre táxi ponto 0 da 1.0 via Índia Alfa, torre 118.6 e ajuste de altímetro 1.0.5. Corrigindo o ajuste no 0, 1.8, azul 4.1.6. 1.0.8 para azul, grato. Delta pronto 4. Mike Eco Delta autorizado, Salvador, Grupo Zulu, Manati. Rota direta, decola da 10, correção, decola da 17, curvando à direita, ingressando no corredor Axé, mantendo mil pés. Aciona o código 05001 e controlando a 208. Cotejamento correto, tracionamento e táxi, torre 1-8, decimal 62, confirmando, já tenho informação de PV. Salvador Zulu, Jet 5729, Mission Papa, 8 to 9. Jet 5729, wait for your clearance. Just one minute, please. No problem. Papa, 109. Mais 709. 5729, you're ready to copy. Go ahead, sir. 5729, you're clear from Salvador to Confins via Zulu 16. Clear flight level is 360. You're going to perform dial departure after dial fly Leda, after Leda fly bridge position. Bravo Romeo India Delta Echo. Departure from runway 10, after departure right turn. Squawk code is 5061 and departure control on frequency 120.8. We are clear to Confins, flight level 360. Runway 10, dial Leda bridge, altitude 160. Your decimal weight, okay, 5729, step number 2. Squawk code 5061 and departure control on frequency 120.8. Your readback is correct, call me ready for pushback on gate number 2. Next for setup and pushback, we have jet 5729. Sr. Delta Lima, 1 minuto para a cópia. Plano de voo Salvador, Porto Seguro, confirma? Confirma. Sente 1 minuto, cópia. Alianque, controle. Escuta, pode ligar. Informe as intenções do voo. A tomar o corredor. E prosseguir para a área de prospecção, que vai ficar afastada de Salvador, 14, 16 milhas, mantendo 330 pés. Vamos prosseguir uma linha reta, na magnética 045, prosseguindo 330 pés até a proximidade de Alagoinha. Sim. Partida presente já me libera para 330 pés, 500 pés. Alianque, desça para 330 pés. Salvador Azul 4198 na Bahia, está cruzando 1300. Passaredo 2231 estabilizou. Estabilizado, Passaredo. Passaredo 2231, completa aproximação, chama Torre 1 no 86. Muito bem, agora.